chegada à mão. Autorizado, descida para 4000, ajuste no 012, via chegada à mão. 5218. Trip 5241 decolou 04. Controle 1198. 198, obrigado, tenha uma boa noite, senhor. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Trip 5241. 5241, boa noite, contato radar vigilância. Prossiga conforme autorizado, 5241. 5241. Gol no 940, passa nível 150, chama Recife em 125 decimal 1. 251, boa. Boa. Boa noite, 84. UTAN 3197 para ataque 3 horas e 40, alternando Guarulhos 145 a bordo. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto espera acima, torre, quando pronto? 186, UTAN 3197. Juliette Alfa no ponto espera, 186, UTAN 3197. No 884 no solo 06, livra a direita solo no 21 decimal 9. Direita solo 219, 884. Abjet 5810, desça para 2000, altímetro 1011. Está autorizado, sinal ILS, reporta ao localizador. 2000 no 01, reportará no localizador 5820. Trip 5218, desça para 3000 pés, curva na direita, voa Duna, 5218. 5218, desce para 3000 pés, curvando à direita, voando em Duna. Alfa Kilo Patch 3, chamará na saída do Patch 3, com 1884. Torre Salvador, boa noite, UTAN 3197. Contra o ponto espera da 1-0. UTAN 3197, sou trazido alinhar e decolapso 10, o vento é de 100 graus, 11 nós. Obrigado, Aliente, cruzada 1-0, UTAN 3197. 10-0, está com a Lita. 356-12-0, controle, desça e mantenha 5000, ajustada em 1-0-1-2, chegada a Mari. 5-3-5-6-0. 5-1-2 na Mari, 5-3-5-6-0. Controle, confirme para o 5-2-1-8, está autorizado, descida até 2000 pés? Não, 5-2-1-8, conforme a instrução anterior, 3000-1-0-1-1, Duna. 3000 no 1 Duna. 984, prossegue para o 06. Para o 06, no 884. Decolou 09-119-8, ao controle. 19-8, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, tem 3197. 3197, boa noite, contato radar na decolagem, vigilância prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, alguma possibilidade de voar na proa de Leda? Autorizado Leda, tem 3197. Autorizado Leda, tem 3197. Trato de Salvador, está batendo de posse. Papatango triplo Oscar, informe o espaço que encontra-se. Passo 3, para o acionamento do centro de aguardando a Passo 3, já temos autorizado Brasília 430, copia? Aguarde, vou atrasar na primeira coisa aqui, pode ser? Ok, sim, estamos aguardando para informar quando pronto, para cópia o Papatango triplo Oscar. Azul 4070, desce para 5000, chegada à mar, ajustado no 011, identifique vigilância azul. Desce a 5000 na mar e com 1011, identificou 4070. 3560, desce para 4000, ajuste no 011. 3560, desça para 4000, ajuste no 011. 4000 no 011, no ajuste para 3560. 5241, passa nível 170, chama Recife. Em 1251, boa noite. 1251, boa noite. No curso avistando, 5890. 5890, ciente, Duna completa LS, torre 118, meia dúzia. 18, meia. 3518, vai atingir 13 no pé. Mantenha 3000, está autorizado LS, informe full estabilizado. Mantém 3000 autorizado e LS informará full estabilizado. 5290. 90, tá no curso localizador avistado. Web 5890, tá no visual. Cheque trem, tem livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com os nós. Pouso autorizado na 10, tá embaixo checado. 5890. Controle Salvador, boa noite. Chama passarela 2224, cruzão 150, descida para 10, 152. 2224 da passarela, sem identificação. Direita voa Duna, desce 3000 no 01 ajustado. Direita voa Duna, desce para 2000, correndo? Para 3000 pés. 3000 pés, passarela 2224. Salvador, está 3603. 3603 para Guarulhos, temos aprovado o nível 340, copia? Poxa, perfeito, era o que eu ia solicitar, claro, pode falar. Autorizado Guarulhos 340 via Peruíski 50, decola 10, a curva é à direita na saída da Euleda e após Euleda Bidev. O controle opera em 1998, transponder 5110, cotejo. 3340, Taperuí 50, da Euleda Bidev, 5110. E o controle em 19.8, é isso? Afirmativo. Quando pronto, soma impulso back, acionamento e informa o gate. Gate ao 7, chamará então, grato. O trip 5218 está full ILS. 5218, ciente, peguei em do externo, torre 118.612, boa noite. Chamar torre 118.612, uma boa noite, 5218. O meu TT 3560, datão desce para 2000, ajuste no 01, livre ILS, reposto estabilizado, lock. 2000, autorizado ILS, datão 3560, reportará. Livre. Continua a aproximação guardando pista livre, 5218. Era curva à direita, saída gole, transição ao fito, o controle opera em 1998. Transponder é o 5564, contexto. Tá autorizado para Brasília, 430817, decolada 10, curva direita, gole ao fito, 1198-5564. Correto, triplo Oscar, no passe 3 já acionado, confirme. Afirmativo, está acionado. Ok, confirmando, já está acionado ou vai acionar? Está acionado. Ok, quando pronto, também para o táxi, o triplo Oscar. Chamará. Aprovado, trip 5218. Zero, boa noite, táxi via Alfa Quilo, passe 3. Chame na saída do passe 3. Alfa Quilo, passe 3, chamar na saída do passe 3. Esquerda 030, limitado ao localizador 114070. Do 2224, desce 2000 pés, reporta a FUI ILS. 2000, reportaram a FUI ILS, passeira 2224. Controle, Salvador, boa noite, da 3858, a informação é Vitor. Da 3858, identifique, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari 1011. 050, Mari 1011, a terminal 2858. Azul 4070, desça e mantenha 3000 pés, reduza para 2009. 3000 pés, 2009, azul 4070. 5890, chegada no final do PAT 3. Prossegue até o portão 10, web 5810. Prosseguindo até o 10, 5890. 70. 4570, 3560. 3560, completa final, torre 1186. 1186, até logo. Azul 4070, pode interceptar o localizador nessa proa? e receber a próxima proa para interceptar. Gente, 4060. 560, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aeronave tocando o solo agora. Ah, você escuta a pista livre também, 560. Desce 2000 pés, 4070. Passarei 224, fui ali, as passarei. Com a milha e meia para a dona. Completa final, torre no 186, 2224. 18.6, muito obrigado. Com 218 no solo 20, livra direita, solo no 21, decimal 9. Vai livrar direito, chama solo 219, 5218, boa noite. Tá em Salvador, muito boa noite, eu passaria 2224. Tá a 0.5 milhas por Aduna, fui aliás. 2224, continua a aproximação, aguardando a pista livre, reporte Simbra. Reportará Simbra, passaria. Passe 243, chama na saída, 5218. Deposta 3560. Solo Papagaio Triple Oscar, está pronto para o táxi. Qual é a cabeceira para pouso? Sente, continua, aguarda a liberação. Táxi. Ok, Triple Oscar está com 8 a bordo, 3:40 de autonomia, Brasília, alternado Goiânia. Copiado, Triple Oscar, táxi autorizado via Juliette Alfa e no ponto espera quando pronto irá chamar a torre em 1186. Torre 1186, obrigado. Paulo, confirma para o Triple 5218 o local de estacionamento, porque não estamos visual aqui com o sinalizador. Ok, gente, o senhor não vai estacionar nesse pátio, não. Foi por isso que eu solicitei que o senhor reportasse na saída do pátio. A posição prevista vai ser agora na remota do pátio 1, ok? Remota do pátio 1, ok. 5218. Quatro da passaria do TEM, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso, passaria 2224. 560, livre. Utilizando o LS com a pista vista, o azul 4070. Paulo Salvador, TT 560. 560, taxia via Alfa Kilo, pátio 3, atento. A aeronave de pequeno porte já está iniciando o táxi no pátio e me chame na saída do pátio 3, é um citation, ok? Atento ao citation. Alfa Kilo via pátio, chamará na saída do pátio atento para a aeronave de pequeno porte, o 3560. 4070. 2224, da Passaredo, no solo 25, livre à direita 121, decimal 9. Livre à direita 219, obrigado. Solo, Salvador, gol 1884, 85, corrigindo. Firmando no 885? Afirmo, autorização Guarulhos 360. Ok, iremos autorizar em 30 segundos. 7. Guarulhos nível 360, a rota será via para o ISC 50, decola 10, curva à direita, a saída da EL, Leda e após Leda, Bidev. O controle Salvador opera em 1198, transponder 5113, coteja. Autorizado Guarulhos, 360. Decolador 10, saída da EL, Leda, após Bidev. Transponder 19-8, controle, controle 19-8, transponder 5-1-1-3. Tá passando Papatango triplo O, você não escuta? Ok, o senhor irá prosseguir via Juliette, confirme. Por que o senhor parou aí na Juliette? Eu vou aqui via a Alfa, não é isso? Até o ponto de espera. Ok, então pode prosseguir via Pátio 1, Índia e Alfa, ok? Índia e Alfa, mas foi autorizado anteriormente via Juliette. Ok, vai via. Solo, passaria 224, levanta, escuta. TAM 3560, vai prosseguir até o portão 09. 09, TAM 3560, ingresso do Pátio. Passaria 2224, uma boa noite, táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, e chame na saída do Pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, se informará na saída. O Papatango triplo Oscar pode prosseguir até o ponto de espera, ok? No ir no ponto de espera, chama a torre em 1986. Azul no solo agora, 27, livre à direita no 21, decimal 9. Direita 1 no 21, decimal 9, 4070. Solo Salvador, boa noite, Azul 4070, Libra e a Fostra. Boa noite, Azul 4070, táxi Alfa Kilo, Pátio 3, chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Gente, via Alfa Kilo, ingressa pátio 3, na saída do pátio 3, confira um 4070. Webjet 5723, boa noite, identifique, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a man. Identificou 050 na chegada a man, Webjet 5723. Então 3858, desça e mantenha 2000 pés de aporte estabilizado no localizador. 2000 já estabilizado, lock 3858. Ajuste agora 1012-1012, TAM 3858. 1012, TAM 3858. Controle TAM 3662, informação ISP, atinge e mantenha 150, boa noite. Ali, transição ofício, o controle opera em 1198, transpone 5112, coteja. Autorizado para Brasília no 360, conforme em rota do plano, obtendo pelo 17. Decola da pista no zero com curva direita, gole o FIP. 198 é o controle, 5112 é o transponder, gol 1693. Correto, gol quando pronto, chame para o segue acionamento, confirme o gate. 01, chamará quando pronto, 1693. Azul 4070 vai seguir até o portão 08. Gente, para 070 segue até o portão 08. Triplo Oscar decolou os 30, 119-8, controle, tenha um bom voo. 19-8, obrigado. Tele Salvador, Papa Tango, Triplo Oscar, decolamos, se escuta. Oscar, Oscar, Oscar, atenção vigilante. Oscar. Salvador, o 4070, confirme, ingresso posição 8. Afirmação, autorizado, prosseguir para o 08. Gente, para o 08, 4070. Objeto 5723, desça e mantenha 2.000 pés, livre LS, acuse localizador, velocidade está liberada. Descendo para 2.000 pés, ILS vai acusar no localizador, objeto 5723. Confirme um ajuste para o 5723? 1012, 1012. 1012, 5723 da UL. 3-0-3-8-5-8. Frequência agora 1-8-6 com a torre, bom pouso, 8-5-8. Meia boa.